solta a putaria. Carretinha do Antônio Augusto chegou. DJ Billy tá tocando e mais de 20 engravidou. Piranha não transa, piranha faz amor. Piranha não transa, piranha faz amor. Desce com carinho, forte sem caô. Piranha não transa, piranha faz amor. Piranha não transa, piranha faz amor. De Santa Maria do Sul é Sui. Perdeu tudo, não tem valor quem te amou. Nem adianta chorar, porque sabe que eu não vou. Perdeu tudo, não tem valor quem te amou. Nem adianta chorar, porque sabe que eu não vou. Eu te falo que ela te ama, tu vai falar que é caô. DJ Billy tá tocando e mais de 20 engravidou. Piranha não transa, piranha faz amor. Piranha não transa, piranha faz amor. Desce com carinho, forte sem caô. Piranha não transa, piranha faz amor. Piranha não transa, piranha faz amor.